A mão que concede a coroa é a mesma que degola. Vi vários Alexandre o Grande, onde é que tão agora? Pensando todo dia quando vai chegar minha hora. Vendo a cena igual um banco, entra, fazia boa e sai fora. Sem ferir ninguém, sem ferir ninguém. E quem tiver do outro lado, pense assim também. Sem ferir ninguém, sem ferir ninguém. Joga o jogo, deixa nós se divertir também. Não sabe, não fala, fazendo a lição de casa que hoje quase ninguém faz. Nunca vi tanto juiz, periferia pede paz. A plateia quer um bis, rima simples, só vogais. Escrevo no chão de giz, equilibrado, porém desequilibrado. Quem conhece tá ligado aos que se foram, rest in peace. Dando continuidade, jamais esqueça da base. Se muita gente depende, então temo que fazer jus. Nem que seja por um tris, limpo o sangue, tiro o pus. Coleção de cicatriz, dali rap é minha raiz. Quanto custa pra ser feliz? Quanto custa pra ser feliz? Sem ferir ninguém, sem ferir ninguém. E quem tiver do outro lado, pense assim também. Sem ferir ninguém, sem ferir ninguém. Joga o jogo, deixa nós se divertir também. Manda comprar todas as caixas de elástico que tem. Faz a tiazinha da papelaria sorrir também. Pra quem parou no cine médio até que tá indo bem. Carvão de sobra faz fumaça, ninguém para o trem. Bicampeão invicto e tem dado a volta por cima. Será que esse ano vem a tríplice coroa? Pensado às vezes em vir querer cuidar dessa vida. Se não tiver experiência com bala perdida. Escolhido não é quem desvia, se quem para elas. Se tem alguém de olho é porque tamo good fellas. Relaxando na banheira cheia de sal grosso. Com dois pingentes cravejado e a corda no pescoço. Vivendo o que eu sempre quis. Quanto custa pra ser feliz? Vivendo o que eu sempre quis. Quanto custa pra ser feliz? Ser feliz em glória. Se ferir ninguém, se ferir ninguém, se ferir ninguém.